Estou no meio direto com onde? Estabilizado, Papa Papa Charlie Oscar. Charlie Oscar Alfa, chame torre em 1895. Agora com a torre, chame 2 mais 5. Papa Papa Charlie Oscar Alfa, obrigado, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, Papa Papa Charlie Oscar Alfa. Charlie Oscar Alfa, Torre Salvador, boa noite. Estabilizado, IRS 1 no 0. Pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 1,50 graus, tá gente. Cidi pouso no zero, papa papa, Charlie Oscar Alfa, obrigado. Salvador, voo 2043, informação Tango, autorização para Guarulhos. 2043, está pronto? Pronto, copo. Voo 2043, autorizado para Guarulhos, para Guarulhos, via Upslo 10, Taubaté, nível 360. Na volta da pista 10, primeira curva direita, saída da El, lida, ótima. Estaciona 5441, frequência do controle de Salvador 120.8. Pesado 360 Guarulhos, Oper Zulu 10, até Taubaté. Decola da pista 10, curva direita da El, lida, ótima. 5441 transponder 1208 controle, gol 2043. Vou 2043, hein? Cuidado com a sala, mas posso passar uma meia dúzia. Vou chamar. Búfalo, Solo 117. Livre táxi à direita, semi-solo 121, décima 1. Aqui o livre direita, 121, décima 1. Papapá, Thiago Ascraço, obrigado. Chegada a Mari, deixa para 050. Chegada a Mari, 050. Agora, autorizado, espero que tenha. Boa noite, número 3 na aproximação, até a chegada da área, deixa até o 050. A chegada reduza para início de redução para 250, o tráfego precede um Airbus 320 a 15 milhas da frente. Azul 2795, desce para 2000 pés, ajuste 107, livre elétrica, bote no localizador. Desce 2000 ou 2795, informarei no LOC 2795. Autorizado para Recife, via Ampers Luno 7, conforme radar do plano, nível 350. Saída por Cajú de Maracaju, decola da 10, primeira curva esquerda, aciona 5437, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Chamei 310, chamei para o chamei funcionamento. Nossa, eu não copiei a POP e alternativa? O alternativa é o POP e o 973, o 2 ataque para a ponte de da pista 10, via táxi e a ponte de chama torre em 118795, ajuste 0017. Decola, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3602, deixa eu falar 2000 PS, registro 1097, reporte localizador. Ok, 2017, tá liberado? Livre, livre das restrições de altitude em Itapu. Livre das restrições de Itapu, descendo para 2017, para estabilizar o DLS, 3602. Estabilizado visual. 2795, nível S, chame torre 1895. Qual a torre de Salvador? O azul 2795. Azul 2795. Primeiro, deixa para 2000 pés, registro 017, reporte no localizador da 10. Lado ao 29, chama o controle de frequência no 20, décimo 1. 2065, obrigado. Boa noite, eu vou na 973. Boa noite, contato radar, saída da S, vou 360. Israel, 360, por cidade do Airone. Aguarde excelente por ali, linda. Excelente, linda, eu vou na 973. Estabilizado, ILS X-Ray, pistola 03, 66. 3062, Zeleste, chame a torre 2895. Obrigado. Pastor, no 62 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Aracaju em 120 de ponto 3. Chamará para o táxi Gol 2043. Pessoal 30, tem um bom voo. Pessoal 30, muito obrigado. 795, no solo 33, limitar a primeira direita, sendo solo 121, décimo 1. Direita 211. Solo, boa noite, Azul 2795, lembrando. Azul 2795, você está táxi para o Pátio 3, via táxi Kilo, foi só prevista 4 Lima, atenção, senhor Jadu. Pátio 3, 4 Lima, negativo. Solo 0, 3662. No ILS, 1096. 1096, ILS, chame torre 1995. 295, morante. 2973, chame 0100, Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, 3395. No solo 36, ele está com a primeira direita, 121, décimo 1 no solo. Obrigado, 3662. Salvador, opa, 3662, livrou. 3662, taxi de Alfa, em Bote, antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3662. 3-0 aguarde para iniciar o feedback. Estão a 0, ventando 5-0 graus, 5-9. Autorizando pouso na 1-0, gol 1-0-6. Salvador, 2043 para o saque. 177 a bordo. 4 horas e 9, ao pé na Galeão. Salvador, 2043, após o ataque para o ponto de saída 210, via parte principal da FD Índia. O ponto de saída é uma torre em 118, pressionando a cima, mais 2017. 41 Índia, 1295, ponto de espera, 1017. Igual no 2043. Feição 3662, após a passagem do Flug da Gol, que se encontra no través do portão 612, tirar táxi agora para o ponto de espera. Tem livre táxi via Juliet para o portão 08. E após o gol, através do 612, ingressa no pátio para o 08. Chané 6310, coordenando a equipe de solo após a passagem do Mangue da Gol, passeando para o ponto de espera, tem diversão na feedback sem táxi. No solo 40, livre de táxi primeira direita, 121, décima 1, no solo Salvador. Salvador. Salvador, boa noite. 2043, autorizado ao alinhar e mantém para o chão aberto. E ataque 6, Alfa e Júlio, portão 07. Alfa e Júlio, portão 07. Ao 09. 43, decolagem autorizado, vento no 50 graus, 07 nós. Vive decolagem pro gol 2043, capitão 0. Baixalé 63-10, autorizado para a quantidade da pista 10. E a taxa 15, no ponto de cima torre em 18 da zona 5, ajuste 10017. Chão 3858, quanto cobre? Chão 3858, autorizado para Fortaleza, via UPZULU 19, conforme rota do plano, nível 370. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Aciona 5443, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, via UPZULU 19, até Bangu, após direto a Bangu, direto Fortaleza. Decola da 1-0 com curva à esquerda, na saída Momo, Froti. 443, ponto 2018. Meu controle, outra 2018. Vai, 2018. Chené 6310, autorizado, alinhada e decolar, pista 10, vento no 50 graus, 08. Chené 6313, boa noite, via chegada da ponte, desce para 4 mil pés, ajuste 017. Faz o critério, eu mantendo a chegada da bomba. É 310, decolada aos 48, chame controle, frequência 120, décimo. 1208, Xanerme 310. Controle Salvador, boa noite, Xanerme 310, Cantanha, decolada Salvador. Xanerme 310, contato radar, sai da PUCA, suba 350. PUCA 350, Xanerme 310. Azul 4298, essa fala 2000 pés, ajuste 1017, reporte localizador. 2000 pés, 1017, ajuste 1498. Gol 2043, chama o centro Recife na frequência 125.1, alternam 3325. 251-3325, 0-4-3, 2-0-4-3. 9 a bordo, 3 horas e 16, não tem problema. 3258, autorizado o táxi para o ponto de pé da pista no 0, via taxi Índia, o ponto de pé está na torre em 118, décimo 95, ajuste 1017. Estabilizou, azul 4298. 4298, chame torre 18895, compulso. 1895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 4298, na final ILS X-Ray, pistão no zero. Azul 4298, boa noite, pouso autorizado, pistão no zero, vento 970 graus, ILS 79, ajuste de altímetro 1097. Vamos autorizar a pista no 0, que legal no 0 no 7, azul 4298. Fundo 2685, alterna 1245, chanel 6390. Chanel 63, motorista 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS que está desde a posse localizador. 2000 procedimento ILS que está na zero, em Guadalajara, em Guadalajara, em Guadalajara. Controle, após pelo 6393, pode vai direto a posto de terra? Chamei 6393, negativo. Mantenha corrida 5600, a presença está autorizada voaduna. Vai voaduna então, meu presidente, 63. Via 5974, sem identificação, deixa 4 mil pés via chegada bom, faz o estado 907. 3858, considera no 0 pronto. Cruzado, alinhar e manter pistão 0, são 3858. Azul 4298, solo ao 58, libere próxima direita, solo Salvador, no 21, decimal 211, azul, o azul 4298. Salvador, boa noite, Azul 498, Azul 498, boa noite, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliette, portão 01. Autorizado táxi para o pátio principal, via Alfa e Juliette, portão 01, Azul 498. Estabilizou no X-Ray 1-0, 6-3-1-3. Xenê 6-3-1-3, VLS, chama torre 18-9-5. 6-3-1-3, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-5, né? Teve pouso 1-0, 6-3-1-3. Vento 3-8-5-8, decolado ao 0-0, chame o controle, frequência no 2-0, decimal 8, uma viagem. 2-0-8, obrigado, tá 3-8-5-8. Olha, boa noite, alta 3-8-5-8. American 230, clear to Kilo Mike Yankee Alpha via Alpha Zulu 20 and according to flight plane road, flight level 340, Momo departure, Nenin transition, squawk 5457, Salvador approach control 120.8. Razão de descida? 1.800. 63, no treino, solo 04, de Vistax, primeira direita, 121, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 63. Boa noite, 63, 63, 12. 63, 63, 12. Dois ataques para a principal via Alfa e Juliet. Portão 612. Alfa e Juliet, 63. Para Guarulhos, total. 3815, autorizado para Guarulhos, via Rota Zulu 10, Taubaté, nível 340. Pessoal da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Maldivar. Aciona 5455, sequência do controle instalador 120, décima 8. Chame para pushback acionamento, portão 8. É 3858, chame o centro Recife, frequência 26 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Pro 2085, alterna 2545, já 3858. Rio 5974, passando a Duna, com a aproximação, chame 13, número 8, decimal 95. 2295-5904. Salvador, boa noite, é o Rio 5974, estabilizando o localizador e alerta que vem na zero. Rio 5974, ponto autorizado, vento no 50 graus, 079, ajuste de altímetro no 097. Autorizado no 0, pouso no 097, 5974. American 230, position 1-1, ready to push back and engine start. American 230, that approved the pushback in coordination with the ground set. Call ready for check-in. Clear for pushback and engine start, call ready for taxi, American 230. Boa noite, é o voo 1096, ação de uniforme, posição 7, autorização Fortaleza, por favor. 1096, subida a mão, frutinho, vai de porta, promoção uniforme. Bom, frutinho, 1096.